werdet Manko unter ihnen sein, der es mir nicht verzeihen kann, dass ich die marxistischen Parteien vernichtete. Aber mein Freund, ich habe die anderen genauso vernichtet. Invadir aldeias, beber o sangue de tribos. Desde nossa existência sobrevivendo a conflitos. Ganância de burguês, poder absoluto. Caço negros, escravos, servos e escudos. Fascismo, nazismo, choque de imperialismo. Feudalismo, socialismo, culto, carimbalismo. Aberração, negação, seu ódio desprezou. Arquiduque, duquesa, mortos em Sarajevo. Ventres abertos, vetos arrancados. Parentes, entes queridos sendo degolados. Mutilados, carbonizados, asfixiados. Vejo milhões de corpos mortos, enfilhados. Ouço grito de almas em aviões caminhados. Peças no tabuleiro em posição de combate. 6 de agosto de 1945, o exército de Truman gerou mais um genocídio. Hiroshima e Nagasaki, urânio, plutônio, Little Boy, Batman, radiação. Pânico, átomos neutros, composição periódica. Material bélico na mão de hipócritas. Energia e massa, velocidade da luz. 2000 anos atrás o pregamos na cruz. Virou a terra sem dono e herdeiro sem trono. Criminosos, cúmplices, agressores e vândalos. Coquetel, molotov, pólvora, parafusos e pregos. Arremessado em multidões, fusões e prédios. 8 atentados em 5 cidades. Oklahoma, Michigan, Nova York, Los Angeles, Chicago. Gás, cartabombas, terroristas, suicidas. Armas de fogo, explosões em avenida. Jazz Malik, religião é o óbvio. Ambição, ponto 30, derrubou helicóptero. Quem diria Nobel que sua invenção moveria montanhas, mataria irmãos. Terrorismo, fome, sangue, política. Invadem suas terras e arrasam famílias. Egoísmo, ibope, julgamento, crítica. Amores e paixões tragados pela cobiça. Terrorismo, fome, sangue, política. Invadem suas terras e arrasam famílias. Egoísmo, ibope, julgamento, crítica. Amores e paixões tragados pela cobiça. Nobres, pobres, mortes por encomenda. Sentença de crenças intensas, desavença. Eternizaram seus nomes em praças e monumentos. Ambição, cobiça, corromperam fundamentos. Ditadura militar, censura no Brasil. Exilando Veloso, Seixas, Moraes e Gil. Covarde sem causa, revanchismo nazista. Unificação ou morte política, terrorista. Força aérea, marítima, terrestre, nociva. Intocáveis estão na Assembleia Legislativa. Riqueza natural, avanço tecnológico. Radiação e ataques biológicos. Residências invadidas, pesando psicológico. Supremacia, monopólio. Potência mundial, independente. Bem alimentados, imigrantes deportados ou assassinados. Diferença cultural, atentado suicida. Serviço secreto paralelo a milícias. Tocaia, golpe de estado, revolução armada. Cárcere privado, marcas e traumas. É bombas humanas em chamas, mentes insanas. Enquanto bolam seus planos em brasa, charutos cubanos. Anulam sua força, desfiguram seu sonho. Abandono, soldado precoce sem sono. Tempo de guerra, conflito, familiares se perdem. Quando a paz sai como o medo obedece. Giroflex anuncia aqueles que perseguem. Sangue não lava pecado, quem apanha não esquece. Terrorismo, fome, sangue, política. Invadem suas terras e arrasam famílias. Egoísmo, ibope, julgamento, crítica. Amores e paixões tragados pela cobiça. Terrorismo, fome, sangue, política. Invadem suas terras e arrasam famílias. Egoísmo, ibope, julgamento, crítica. Amores e paixões tragados pela cobiça. É doutor, seu Titanic afundou. Pode acreditar. Nós que faz acontecer. É doutor, seu Titanic afundou. Pode acreditar. Nós que faz acontecer. Nós que faz acontecer.